Bom dia! Aqui, vocês estão assistindo o nosso informativo radioativo começando. São 8:06 da manhã, quase pontual. Dá até para considerar pontual, né? Começando aqui mais um informativo radioativo, edição de 16 de maio, quarta-feira, 8:06 da manhã. Estamos aqui na Rádio Comunitária Aconchego, por enquanto só na web. Em breve voltamos para a FM. Bom dia, Gustavo! Bom dia aí, queridos ouvintes e ouvintas da Rádio Comunitária Aconchego. Mais um informativo radioativo nessa quarta-feira ensolarada. Ensolarada, pra falar em sol, dale. Dale, já sim. Garota mais. Do clima. 28 graus estão fazendo agora, às 8 horas da manhã, segundo climatempo.com.br. E a previsão para o dia de hoje é 29 a máxima, 22 a mínima, com sol, mas com possibilidades de chuva a qualquer hora. Manhã, tarde e noite. Assim. Eu acho que eu vou botar a convocação para um novo integrante do Informativo Radioativo como um novo... A voz do clima, o menino do clima. O garoto do clima. Temos vaga. Contratamos aqui um garoto a partir do de clima. Junho. Se oferece. Estágio não remunerado. É isso aí. Voltamos em instantes com nossas manchetes do dia. Antes das manchetes, quer acompanhar os trabalhos da Rádio Aconchego, você pode nos escutar, provavelmente se você está escutando agora online, você está escutando em orelha.radiolivre.org/aconchego. Temos nosso blog também, onde a gente junta nossos trabalhos, a gente produz alguns textinhos também, coloca lá, e lá você vai encontrar basicamente todas as informações sobre a rádio estão lá no nosso blog. radioaconchego.milharal.org. E quer falar com a gente mais diretamente, usa aí o telefone, tem o zap também nesse telefone, é 997215409. É isso aí. Manchetes de nosso dia de hoje. Professores de Recife entram em greve em defesa da educação e melhores condições de trabalho. Escolas públicas recebem mostra de cinema sobre gênero. Operação contra cartel de combustíveis é deflagrada em Pernambuco. Educação ambiental no SIS. Há 38 anos nasceu o jornal Sem Terra. Lucro recorde do Itaú durante a crise é a anomalia do capitalismo brasileiro. Com Temer, Brasil voltou 20 anos em dois. Anistia Internacional cobra conclusão sobre assassinato de Marielle. E os eventos para esses dias? Boulos, em Recife. Debate uma sobe e puxa a outra. Protagonismo das mulheres negras nas lutas sociais. Brincadeira do Boi da Mata. Marcha da Maconha. Quarto Festival de Cultura Canábica, no Pátio de São Pedro. Professores do Recife entram em greve em defesa da educação e melhores condições de trabalho. Categorias de professores em Recife, composta por quase 7 mil servidores, entram em greve por tempo indeterminado em defesa da educação e por melhores condições de trabalho, além da construção de mais creches e melhorias estruturais nas escolas. Alexandre Rebelo, secretário de Educação, se reuniu com os professores para negociar o reajuste salarial, que acontece em tese em janeiro, mas nenhum acordo foi feito e o reajuste foi negado. Além de exigir melhorias salariais, que significa melhores condições para poder lecionar, os professores também reivindicam a abertura de novas adesões ao Saúde Recife, um programa de assistência à saúde dos servidores municipais, visto que muitos professores adoecem ao longo da carreira por trabalhar em condições degradantes. Também reivindicam a construção de mais creches para a população, principalmente levando em consideração que o trabalho de cuidado às crianças é relegado majoritariamente às mulheres. E também exigem melhorias nas estruturas das escolas, que se mostram cada vez mais degradadas e sem condições de oferecer qualidade de ensino. Nesta segunda-feira, 14, 90% das escolas de Recife já amanheceram com suas portas fechadas, somando em torno de 400 escolas e creches em mobilização. Em nota, a prefeitura, abre aspas, lamenta que o Simpere tenha optado por iniciar uma paralisação, fecha aspas. No entanto, a categoria não se abala e promete realizar uma manifestação no centro da cidade. Nova assembleia está marcada para sexta-feira, dia 18, prometendo levantar a tradição de luta da categoria com piquetes de greve, rodeando escolas para conversar com professores e a comunidade, desmentindo as ameaças da prefeitura e explicando razões para fortalecer o movimento. Todo apoio à luta das professoras e professores do Recife. Fonte Esquerda Diário. Escolas públicas recebem mostra de cinema sobre gênero. A Secretaria de Educação do Estado lançou na última segunda-feira, SET, o projeto Andanças, Mostra de Cinema em Gênero e Diversidade. O evento promove sessões de cinema e oficinas sobre as temáticas em escolas de todas as regiões do Estado. Ao total, 25 escolas serão contempladas até o dia 12 de junho. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, o objetivo é fortalecer as discussões de gênero e diversidade na educação básica e divulgar e valorizar o cenário do audiovisual do Estado. O conteúdo das oficinas será desenvolvido pelos próprios cineastas produtores locais sob intermédio da Gerência de Educação Inclusiva e Direitos Humanos da Secretaria de Educação do Estado. A mostra ainda receberá representantes de movimentos sociais LGBT e pesquisadores. A ação ainda proporcionará o desenvolvimento de um material pedagógico eletrônico previsto para ser lançado em dezembro deste ano no site da Secretaria de Educação. Nele será exposto a confecção dos produtos como desenhos, cordéis, frases, poemas e collagens desenvolvidos pelos alunos após as exibições e oficinas. O projeto faz parte da campanha 10 dias de ativismo pelo fim da violência contra a população LGBT do governo de Pernambuco em parceria com movimentos sociais e prefeituras. Então, a mostra Andanças, Mostra de Cinema em Gênero e Diversidade, acontece o dia 7 de maio a 12 de junho em 25 escolas públicas estaduais de Pernambuco, com informações do Leia Chá. Operação contra cartel de combustíveis é deflagrada em Pernambuco. A Polícia Civil desencadeou nesta terça-feira, 15, a Operação Funil, que investiga o cartel de combustíveis no Recife, região metropolitana e outros municípios do estado. Segundo a polícia, três funcionários do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco, o Sindicombustíveis, têm envolvimento com o crime. Segundo o delegado Nelson Souto, abre aspas, consistia no alinhamento de preços. Funcionários do sindicato mantinham contato com os donos dos postos e faziam o direcionamento para a prática do cartel, fecha aspas. A ação prendeu os três funcionários do sindicato. Também foram cumpridos de 27 mandatos de busca e apreensão em domicílios e estabelecimentos comerciais, entre eles 17 postos de combustíveis. Além disso, a polícia cumpriu um mandato de busca e apreensão na casa do presidente do Sindicombustíveis, Alfredo Ramos Pinheiro. Ainda segundo o delegado, abre aspas, ele está sendo investigado assim como donos de postos. Então, é uma investigação bem longa e que a gente espera aprofundar mais à frente. Fecha aspas. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em julho do ano passado e são presididas pelo delegado Germano Cunha, titular da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária. Participam da operação 163 policiais civis, entre delegados, comissários, agentes e escrivães. Os presos e os materiais detidos estão sendo levados para a sede do Grupo de Operações Especiais, o GOI, no bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife. Após prestarem depoimento, os presos serão encaminhados ao Centro de Observação e Triagem Professor Evaldo Luna, Cotel, em Abreu e Lima. Eles vão responder por crime contra a ordem econômica. Fonte, leia já. É isso aí, minha gente. Estamos aqui no nosso informativo radioativo, edição de 16 de maio. São 8h16 da manhã agora. E se você está escutando a gente na quarta noite ou na quinta de manhã, isso aqui é uma reprise. A gente grava esse programa ao vivo na quarta de manhã. A gente grava na segunda de manhã e na quarta de manhã. E as reprises são segunda noite, terça de manhã, quarta noite, quinta de manhã. Para dar tempo aí para todo mundo que quiser escutar a gente, nosso informativo. É isso, quer conhecer mais da Rádio Aconchego? Acesse aí nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Quer falar com a gente aqui, nosso telefone, nosso zap, 997215409. Fala aí, Gustavo, da semana no CIS. Ou cheguei por aqui também, né? Rádio, que a rádio fica na rua Lindolfo Color 65, no prédio do CIS. Pode chegar aqui. Segunda pela manhã tem gente. Quarta-feira também. Segunda, terça, quarta, quinta. Pela manhã tem gente. Só então, sexta de manhã que não tem gente. Pode chegar por aqui para conversarmos e demais. Amanhã, né? Dia 17, a partir das 8 horas da manhã, vai ter educação ambiental com a. É no horário da dança circular, que é facilitada por Carol, com a conversa sobre caramuxos, organizada pela Vigilância Ambiental da Prefeitura da cidade de Recife. E no próximo dia 22, que é terça-feira, né? De 9 a 10 e meia, vai ter oficina de argiloterapia, com a facilitadora Silma Rodrigues. Para se inscrever, imagino que lá embaixo, no fórum, no cartel do Fórum do Usuário, na placa do Fórum do Usuário, tem onde se inscrever aí. E não só essa, mas várias atividades aí para os próximos meses, né? Sim, sim, sim. Teve inclusive uma atividade que não teve inscrições, que foi uma de aconselhamento esportivo. Eu achei bem interessante. Mas parece que não, as pessoas não souberam muito bem o que era e não se inscreveram. É, que às vezes você não sabe, né? Não tem informação, você não sabe. Mas isso aqui, não sei, vai ter um pouco... E a semana próxima vai estar carregadinha, vai também ter cineclube, né? Sim, semana sim. Próxima. E não sei se não vai ter a semana do Museu Vivo, com a questão da capoeira e demais, tinha rolado uma conversa. Mas aí a gente traz na... Isso será na próxima semana, né? É, segunda-feira a gente tem. Não, a edição da segunda a gente traz mais informações, é isso. Já voltamos com o nosso bloco nacional. Há 38 anos nascia o jornal Sem Terra. No momento de nacionalização do movimento, o jornal se tornou um dos principais instrumentos articuladores da formação política. Era 1984, quando os trabalhadores rurais que protagonizavam lutas pela democracia e pela terra se reuniram no primeiro encontro nacional em Cascavel, no Paraná. Naquele instante, nascia o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A comunicação sempre foi base para o movimento, uma de suas ferramentas mais raras e importantes. Prova disso é a existência do Boletim Sem Terra, que sempre existiu como uma ferramenta de aglutinação interna, uma espécie de informe sobre os debates e decisões tomadas pelo grupo. A partir de 84, com a consolidação do MST, o Boletim vira Jornal Sem Terra. Muda o formato, a amplitude, o editorial e os objetivos. No momento de nacionalização do movimento, o jornal se tornou um dos principais instrumentos articuladores de formação política. A comunicação do MST é uma ação política, fruto tanto da organização do movimento, que serve como elemento de formação e crítica de seus militantes ao longo de nossa trajetória histórica. Há mais de três décadas, o Jornal Sem Terra contribui para a organização do movimento e para a conscientização crítica dos seus militantes. Ganhou prêmios e menções honrosas, entre eles a edição do prêmio Vladimir Herzog de Anistia dos Direitos Humanos, um dos mais importantes do país. São mais de 40 edições que servem como instrumento de formação, organização e projeção da classe trabalhadora. No site do MST você poderá ver algumas capas históricas do Jornal Sem Terra. Fonte: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Lucro recorde do Itaú durante a crise é a anomalia do capitalismo brasileiro. Apesar da profunda crise econômica que o Brasil atravessa, o Itaú anunciou esta semana um lucro líquido de 6,419 bilhões apenas no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 3,9% na comparação com o mesmo período de 2017. No ano passado, o maior banco privado do país já havia alcançado o maior lucro de uma instituição financeira na história do Brasil, chegando a 24,8 bilhões. Somando os resultados de Bradesco e Santander, os três maiores bancos privados obtiveram lucro líquido de 53,8 bilhões de reais em 2017. A cifra representa um crescimento de mais de 15% em relação a 2016. O professor do Instituto de Economia da Unicamp, Márcio Pochmann, aponta que esses resultados são uma anomalia do capitalismo brasileiro, onde os bancos não assumem riscos, não se envolvem com o desempenho da economia nacional e conseguem manter-se impunes à crise, alcançando lucros extraordinários até mesmo em quadros de recessão. Entre as razões que explicam essa anomalia, Pochmann aponta a oligopolização e a falta de regulamentação do setor, agravadas pela atuação do Banco Central, que permite a prática de altas taxas de juros independentes de outros indicadores econômicos. Para o economista, os bancos, na forma como atuam hoje, se transformam em obstáculo para a própria recuperação da economia. Segundo o professor, abre aspas, o Banco Central, que, na realidade, se preocupa fundamentalmente com a questão monetária, a inflação, ele não considera outras características da economia, como o Banco Central americano, que se preocupa com a questão do emprego, por exemplo. Então, isso facilita muito, num setor oligopolizado que tem um Banco Central hoje operando como uma espécie de sindicato dos interesses dos bancos, fecha aspas, com informações do Brasil de Fato. Com Temer, Brasil voltou 20 anos em 2. Com o objetivo de, entre aspas, celebrar 2 anos do desastroso governo Michel Temer, o Palácio do Planalto convidou cerimônia ontem, terça-feira, e desde o convite oficial já chega a ser cômico. Abre aspas, o Brasil voltou 20 anos em 2. Este foi o slogan utilizado pela equipe do governo no objetivo de expressar que o Brasil avançou 20 anos em apenas 2 anos, mas que ao retirar a vírgula, altera-se o sentido da oração, dando a ideia de que o Brasil voltou, retrocedeu 20 anos em apenas 2 anos sob a gestão Temer. Difícil acreditar que a ambiguidade justamente do slogan teria passado desapercebida pela equipe de marketing. De qualquer forma, desapercebido ou não, a verdade é que o golpista ficou bastante ofendido e teve que às pressas acionar sua assessoria e modificar o texto e cancelar imediatamente o slogan. O governo Temer, que chega às vezes a parecer piada pronta, parece se esforçar para superar-se cada vez mais em sua degradação e mais uma vez vira meme nas redes sociais. Parece que nem mesmo sua equipe de marketing esteja disposta a ajudar a esconder tanta atrocidade. Desta vez, com exceção da simples vírgula, quase chegamos a concordar com o governo. Fonte: Esquerda Diária. Amnistia Internacional cobra conclusão sobre o assassinato de Marielle. Após 2 meses dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Amnistia Internacional afirmou que cada dia que se passa sem resposta sobre o caso aumenta as dúvidas sobre a eficácia da investigação. Em nota publicada no domingo passado, a diretora executiva da instituição no Brasil, Jurema Werneck, reforçou que as perguntas quem matou Marielle e Anderson e quem mandou matar não podem ficar sem respostas. O comunicado traz também declarações da família de Marielle. A mãe da vereadora, Marinette Silva, agradece os esforços feitos até o momento na investigação, considerada séria, e destaca também a necessidade de continuar a cobrança por justiça. Segundo a nota, a irmã de Marielle, Aniele Silva, também reafirma o compromisso de lutar pelo esclarecimento do assassinato. Abre aspas. Enquanto tivermos forças, exigiremos justiça. E o faremos nas ruas e nos espaços públicos. A minha irmã era da resistência e é assim que nós seremos até o fim. Fecha aspas. Com informações da agência Pulsar e da agência Brasil. Agora vamos voltando aí com os eventos dessa semana e do fim de semana. Hoje, quarta-feira, vai ter o presidenciável Guilherme Boulos aqui em Recife. Às 9 horas ele participa de audiência pública sobre convivência com o semiárido e combate à desertificação na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Às 13 horas vai ter um debate aqui na UFPE com o tema Juventude Trabalhadora do Campo e da Cidade, Resistir aos Retrocessos e Avançar nas Lutas, que vai acontecer no Centro de Educação. Às 16 horas, o Café com Boulos conversa com sindicalistas na Casa dos Diálogos. Às 17 horas, debate Criminalização dos Movimentos Sociais e a Democratização da Mídia, na Ocupação Marielle Franco. Às 18h30, vai ter a visita à Ocupação Marielle Franco e jantar com coordenadores da ocupação do MTST em Pernambuco. E, por fim, às 19 horas, vamos com bolo, também na Ocupação Marielle Franco. Debate Uma Sobe e Puxa a Outra, protagonismo das mulheres negras nas lutas sociais. É hoje, né, quarta-feira, a partir das 18 horas, no edifício Pernambuco, nono andar, que fica na Dantas Barreto, 324 Santo Antônio, Recife. O feminismo só se constrói com a participação e o protagonismo de todas as mulheres. Nesse cenário, as mulheres negras, que são as mais afetadas em várias dimensões pelo sistema, já foram protagonistas de grandes lutas em favor das mulheres. E não é diferente agora. Só com as mulheres negras presentes na luta foi, e é possível, debater a questão racial, fazendo valer a importância da interseccionalidade. Por isso, a voz das mães, filhas e avós pretas é indispensável para a luta que queremos construir. Mulheres negras resistem, e quando uma sobe, puxa a outra. Então, para esse momento, estarão convidadas Jô Cavalcanti, do MTST, da Ocupação Marielle Franco, Cleia Santos, do Espaço Mulher de Passarinho, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Débora Aguiar, do coletivo de mães feministas Janúcia Alves, Juliana Cíntia, coletivo Filhas do Vento, e a mediadora será Naya, do coletivo das Badias. Só para lembrar que a Marcha das Badias de Recife deste ano será realizada no dia 26 de maio. Já no sábado vai acontecer a brincadeira do Boi da Mata, edição de maio de 2018. Às 9 horas vai ter trilha da Mata da UR7, às 13 horas vai ter o almoço, às 18 horas o cortejo do Boi da Mata. Algumas dicas rapidinho que a galera dá aí pra quem for participar. E alimentado pra trilha, usar roupas leves, confortáveis, sapato baixo, trazer alguns lanches leves e água. Eles pro almoço é feijoada vegetariana e custa R$15 e eles pedem uma contribuição livre para o cortejo. É isso aí, fica lá na UR7 aqui. Depois da ponte aqui do na Caxangá. Marcha da Maconha, edição Recife 2018. Organizado pela Rede Nacional de Feministas Antiprovisionistas, Genfa, e Marcha da Maconha Recife. Vai ser no próximo sábado, dia 19, às 14 horas, até às 20, né? É na Praça Oswaldo Cruz, Soledade. A Marcha da Maconha é um movimento social, político e cultural que luta pela legalização da maconha e de todas as drogas por acreditar que o problema não está nas drogas e sim nessa política proibicionista e seus tentáculos políticos que encarcera e mata cada vez mais. A chamada e fracassada guerra às drogas vem nos mostrando a contradição do que a sociedade do controle, formada por políticos, empresários, banqueiros e outros setores do capitalismo internacional, tenta forjar no cotidiano do povo. E é por isso que estarão no dia 19 de maio lutando por uma reforma na política de drogas, pelo desencarceramento das pessoas atingidas pelo modelo proibicionista que atinge ainda mais as mulheres negras e pobres e pelo fim do genocídio do povo negro. E logo em seguida da Marcha da Maconha vai acontecer o 4º Festival de Cultura Canábica no Pátio de São Pedro. O Festival de Cultura Canábica acontece pela 4ª vez no Recife. Ele acontece sempre após a Marcha da Maconha, como forma de garantir um lugar de confraternização entre esse movimento que é de lutas, mas também é de celebração da vida e das vitórias que alcançamos juntas. Programação. Às 18 horas vai ter intervenção das feministas por Memória e Justiça no diário em frente a Marielle Franco, a ocupação Marielle Franco. Às 18h30 vai ter o Islã das Minas, e aí eu acho que já é no... Essa primeira é na Marielle Franco, e agora vai ser a programação do Pátio de São Pedro. Às 18h30, Islã das Minas, 19h10, Cena Periférica, 20 horas, Dona Deu do Coco, 20h50, Sinta Liga Crio da Paraíba, às 21h40, A Antiproibicionista, às 22h30, Cavaco Folkman, às 23h20, 808 Crio, e à meia-noite e 10 minutos, Batecu Rec, com Marie Claire e Milena Sinismo. Fala, meu amigo Gustavo. Comentário que... nosso informativo radioativo. Que temos 5 ou 6 minutos, né? Curtinho, cinco, né? 6 minutos. Não sei, não. A gente vai. Que foi longo. É, foi longo. Demais. Então, a primeira coisa, né? Professores da Recife em greve, né? Greve deflagrada. Se eu mal não tenho entendido, faz 2-3 anos que não tem aumento, né? No salário. O ano passado foi zero. Para os... Eu conheço a questão dos ADI, né? Dos agentes de desenvolvimento infantil. Não tiveram aumento ano passado. Zero. E esse ano, na verdade, enquanto... não é zero aumento. É perda do valor real de compra, porque, né? Inflação, porque é a inflação, né? Então... Tiveram devaluação em seu salário. Aí, vai fazer o quê, né? Tem que fazer greve mesmo, né? Ir na frente. É. E aí a prefeitura faz, lamenta que o sindicato tenha... deflagrado a greve, assim. Sem diálogo, né? Que coisa feia. Aí o sindicato responde, eu também lamento não ter... não ter... Está recebendo menos, na verdade, né? Um comentário que eu tenho a fazer assim é, algumas notícias hoje falaram em sindicatos, só que vários sindicatos de conformações diferentes, né? Teve do Simpere, teve o Sindicato de Combustível e teve, qual foi o outro? A conversa com sindicalistas, não foi? Conversa com sindicalistas? É, no... Não sei, ficou... Acho que tem isso, a conversa com o sindicalista é bolos. Mas eu acho um negócio que é curioso, assim... Não é curioso, não, acho trágico mesmo. Que é essa questão de sindicatos patronais. Sim, como sim. Como o Sindicombustíveis e o... A Urbana PE, que é o sindicato das empresas de ônibus. Tipo, eles pegam uma referência que é da luta dos trabalhadores, modificam... A seu bel prazer, eu acho que para entrar em determinadas regras ou legislações específicas para sindicatos, para terem direito à participação e ou para não parecerem interesses empresariais, né? Se Sim. disfarçarem de interesses dos trabalhadores públicos e tal. Uhum. E aí você vê a Urbana PE, a grande responsável aí por esse desastre que é o transporte público em Pernambuco. E aí tem... A quem era pra controlar a Urbana PE é a Grande Recife, que mais parece pau mandado da Urbana PE, né? E aí agora, Sindicombustíveis. Não é sindicato dos trabalhadores de postos, é sindicato dos donos de postos de combustíveis. E aí, é isso, era... Quem não sabia que tinha cartel de posto de gasolina, né? e no banco, né, também. É. Não, oligopolização, né? Dos diferentes espaços, dos comerciantes. Ah, não é um capitalismo que compete, né? Que aí tem concorrência, não. É, É, isso aí, esse do Itaú é bizarro mesmo. É mentira, é tipo, né? É o... Não sei se é um caso só do Brasil, mas eu acho que seja um caso típico no... nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Que é o capitalismo daqui não oferece risco aos capitalistas. A grande bandeira do capitalismo é essa, a liberdade, e aí todo mundo tem a liberdade de arcar com seus riscos. E, segundo a doutrina capitalista, lucrar, porque arcou com risco, né? Mas aqui não, a galera não tem risco, velho. Nunca perde, né? Nunca perde. Eu lembro do caso, sabe qual? Da Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco, o esquema era o seguinte. A Odebrecht ia construir e ia gerenciar a Arena Pernambuco por 32 anos, ou 30 e tantos anos. Só que para eles toparem o empreendimento tinha que ser rentável. Para ele ser rentável, o governo do estado garantiu que se não houvesse uma média de público X... Ele ia pagar. Ele ia completava. Ou seja, sempre... Tá ligado? Ele não tem risco, pô. O cara construiu o estado e ficou com a administração por 30 anos e mesmo assim, não. 30 anos com o público certo já. O que é que eu, que, ou eu e tantas pessoas que nem acompanham mais futebol, porque o dinheiro da gente tem que pagar a Odebrecht fazer campo de futebol? Bom, o lucro dos três bancos privados, né, suma 53,8 bilhões em 2017, né? Enquanto o país está em crise, desemprego, ou está saindo da crise, né? Mas é inacreditável, né? Eu não acho que seja uma anomalia, eu acho que é uma coisa normal nesse tipo de capitalismo sul-americano, como acontece também, né, meu querido país. E é o discurso, para a gente ver como o discurso da crise é um discurso, né? Sim, sim, sim. E ele serve justamente para precarizar condições de trabalho, mas grandes montantes de dinheiro ainda estão sendo produzidos e arrecadados por menos pessoas, ainda menos pessoas, uhum, né? Mais concentrado ainda. E é certo, né, que o Brasil voltou 20 anos. 20 anos em dois, né? O recorde, né, do governo. Hoje é edição 16 de maio de 1998. Estamos aqui... Muito bom, é, Logan, né? O Brasil botou 20 anos em dois. Meu irmão. Não tem muito o que falar sobre isso, né? Tipo. É certo. É uma tiração de onda. Ele tá tirando onda na nossa cara. A melhor frase é a final, assim, desta vez, da notícia, né? Desta vez, com exceção da simples vírgula, quase chegamos a concordar com o governo. Eu acho uma ótima questão pro Enem. Essa. É. Pra finalizar. É. Parabéns aí ao Jornal do MST, eu acho que é nosso papel aqui, como nosso trabalho de comunicação popular, dar sempre, dar essa notícia, né, meios de comunicações populares, meios de comunicação dos movimentos populares, que tá aí há 38 anos e a gente tá nessa briga aí, nessa batalha para construir mais e mais, porque a gente tem que... Na verdade, a gente tem que começar a comemorar o fechamento das mídias corporativas, né? E o nosso... Como é o nome? Levantar as mídias populares, eu acho que é uma tarefa. E à medida que a gente for fazendo isso, a gente vai tirando público, tirando nosso público, nossa atenção das mídias corporativas, né? Das pessoas que estão perto de nós. Uhum. 38 anos, né? Resistência. E a questão da cobrança da Amnistia Internacional para... Uhum. Para a conclusão do caso Marielle e Anderson Gomes, né? É. Esperemos que aconteça alguma coisa. A polícia estava dizendo que já estava com quase tudo fechado. Eu quero saber quanto tempo eles vão mais cozinhar esse galo que está quase tudo fechado. Está quase tudo fechado. E outra, que a gente sempre fala aqui, né? Marielle e Anderson teve repercussão pelo posto de poder que ela ocupava e tal, mas... Milhares de pretos e pretas são assassinados. Assassinados não. Executados. Todos os dias. Principalmente se, com responsabilidade total pelo Estado. Se por um lado, seus agentes diretos, seus funcionários diretos, como polícias, e outros setores, assim, tipo as milícias, que estão ligados ao Estado diretamente, realizam essa execução. Por outro lado, a negação de direitos, ela também é uma execução. E as anistias internacionais e todo mundo que está fazendo essa pressão para Marielle, a gente também deveria fazer mais pressão contra a impunidade que a gente tem no Brasil com a execução de pretos e pretas. E a impunidade também com os direitos sociais, assim, que estão voando, né? E aí, teu candidato? Massa, massa. Meu candidato, eu não tenho candidato aqui, não. Meu candidato... Não tem candidato. Não tem, né? Meu candidato sou eu, pô. Eu não aceito a representação de ninguém. Só aqui no CIS, Conselho Gestor. Conselho Gestor, não. Fora do usuário. Tá, não, mas no Conselho Gestor tem um que nos representa, né? Isso. Acho que, por mim, foi isso, né? Essa semana. Ah, é? Está acabando, chegando a quarta-feira. Se liga aí nos eventos. Tem várias coisas para hoje, amanhã. Uhum. Tem algumas coisinhas que a gente não disse no programa, vai estar na postagem. As instruções para chegar lá no Boi da Mata, por exemplo, estão na postagem no nosso blog. É isso aí, quer acompanhar mais? radioaconchego.milharal.org. Telefone 99721-5409. Rádio Aconchego fica localizada na rua Lindolfo Collor 60 aí? 65. No bairro do Engenho do Meio. É o SIS, Serviço Integrado de Saúde, que fica coladinho com o Clube da Cidade. Clube da Cidade é fácil, todo mundo conhece, né? E amanhã às 5h30 tem feirinha de orgânicos do SIS. Aqui, amanhã. Só uma lembrança. Uma lembrança aí, comer bem. Como é o pessoal da onde? Tem pessoal de Pombo, né? Vitória e Santo Antão. É isso aí. Desejamos a todos e a todas um excelente dia, se você está escutando a gente na quarta ou na quinta, e se você está escutando a gente quarta noite, uma ótima noite. Agora são 8h42 da noite, da manhã, eita, olha. 8h42 da manhã, se você está escutando de noite deve ser umas 8h37, porque a gente prevê o futuro. É isso, dá o teu alô, Gustavo. Até a próxima segunda-feira. Tchau, bom fim de semana para todo mundo.